às novas aventuras do Cavaleiro Solitário. Possante quebrando o silêncio e dando ao cavalo a velocidade do raio, o Cavaleiro Solitário. Seu amigo tonto, com olhar penetrante, descobre e segue qualquer pista. Com a máscara imprimindo em seu rosto a força dos invencíveis e montado no lendário Silver, está de volta o Cavaleiro Solitário. Isn't this such a beautiful night? Whoa, we're underneath a thousand shining stars. Isn't it nice to find yourself somewhere different? Whoa, why don't you let yourself just be wherever you are? Look at this. Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos à 64ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes. É a primeira edição deste ano de 2017, né? Nós vamos ter aqui uma equipe um pouco mais enxuta no podcast da ocasião, mas nem por isso menos divertida, porque a tradição da SMA é fazer vocês irem até não poder mais, né? Essa é a tradição da SMA. Mas antes da gente falar do tema, que ganhou a enquete, que foi lançada no SMA de dezembro, e ganhou com uma larga vantagem, por sinal, nós vamos apresentar a equipe, né? E então, quem vos fala, Calírio Neto, saudações a todos, né, novamente, na companhia do grande podcaster Evilásio. Comendo pizza. Pizza do quê, nobre? Calabresa. Boa, boa, boa, boa. A calabresa é boa mesmo. Sem cebola? Sem cebola. Ah. Tem queijo na calabresa? Sabe por que o Rafael pergunta isso? Se não tiver queijo, não é pizza. Vai dizer isso. A sabedoria pura. A regra é essa. Se não tiver queijo, não é pizza. Evilásio nunca falou uma frase tão sábia. Após Evilásio, temos a companhia do grande Eric Dias. Olá. Grande Eric. Depois do Eric, nós temos a presença da nossa amiga Natália Natasha. Demorou muito pra lembrar meu nome, Calírio. Não sei se eu tinha episódio original, então. Bem por aí. E temos um convidado especial hoje, né? O grande Guilherme, do blog Não Nasci Herói. Olá, pessoal. Eu espero que vocês curtam minha participação aqui pela primeira vez. E como o Guilherme concordou com o Evilásio, pra ele pizza tem que ter queijo. Então nós todos ganhamos aqui. Então só temos poucas pessoas erradas. Com certeza. Eu quero deixar bem claro que isso não é referência a um anime da temporada passada que eu não gostei, tá? Não, nada a ver. Nada a ver com aquele anime, não. Acho que tá falando do anime queijo! Acho ah, que é não! Começou o ano agora, tá lenta, Rafaela. Ah, não, cara. Rafael, eu também não tinha sacado a referência, não. Eu não tinha sacado a referência. Eu tava tentando encontrar que anime tinha tido história de pizza. Eu também. Super pensando nele com pizza. Eu vi Gnossage na temporada passada. Também vale. Mas Gnossage. Eu devo concordar com o Gnossage. E eles botam queijo na pizza. Eu devo concordar que lá tá lenta nesse início de ano, viu? É talenta, realmente talenta, cara. Mas enfim, vamos lá. E falando na Rafaela, ela que vai ter o prazer de nos falar do tema ganhador, né? Porque o tema dela ficou com 65 votos na enquete pra janeiro. E ela vai explicar o que é o tema e por que ele escolheu esse tema. Então é contigo, vai, fala aí. Eu queria muito agradecer a todos por terem votado no meu tema, que nem é meu, gente do céu. Então, né, recapitulando, se vocês ouviram o podcast passado, eu disse que uma pessoa chegou pra mim no meu My Anime List dizendo: Nath, gosto muito dos seus textos, olha, eu tenho vários temas para você escolher um deles para usar no Sobre Músicas e Animes. Ok, olhei a lista dele e peguei qualquer um que tinha lá. Caraca, qualquer um assim. Ai, ele me deu uma lista bem grande. Menino, eu não contei quantos foram, mas ele mandou mais de 10, com certeza. Aí o Apo, vamos usar um tema dele. nunca esperaria que o tema que outra pessoa me passou iria ganhar, gente. Então isso quer dizer que o problema está comigo, porque eu não ganhei até agora. Só ganhei quando o tema era dos outros, meu Deus. Mentira que você ganhou com o tema seu, sim, senhora, que foi músicas de nomes que eu odeio. O tema você... era o inverso do seu tema, não valeu. Mas você, era tema teu, ganhou de qualquer forma. Tá. Isso foi o inverso do seu, aí eu fiquei, tipo, era um mês o seu, e depois ao contrário, o mês do meu, eu falo, né? Vamos nessa. Então, no fim das contas, o tema era músicas de open e de indie que você considerava esquisita, né? Você acha estranha. Eu só fui pensar nas músicas agora, antes de começar o cast, eu achei o tema muito difícil. Ela jogou o tema e achou difícil, tá? Parabéns, cara. É isso aí. Esse mesmo. É, na verdade, pois é, só, gente, eu tenho uma tendência a gostar muito. mas vocês vão ver o meu hate hoje com alguns aspectos sobre opiniões que eu não suporto. E aí fica por isso. E eu quero agradecer a todos vocês que nos escutam, porque pela primeira vez na história da SMA, desde que a escolha de tema passou a ser por votação, um tema meu ficou em último lugar e com menos de 10 votos, né, por cima. Vocês estão de parabéns, muito obrigado. Eu imaginei que eu ia ficar com menos de 10 votos. Né? Fica quieto, Eric. Pô. Você ganhou dois temas seguidos. Fica obrigado, galera, por não votar em mim. Ah, dois, mas não foi três. Eu prometo que eu vou melhorar nos temas daqui em diante, tá, gente? Pra vocês ter um pouquinho mais de votos. A minha meta pro próximo é ter 20 votos. Essa é a minha meta. 20 votos é a minha meta. Vamos ver se eu chego a isso ou não, né? Enfim. Vamos então começar o nosso SMA 64. E quem vai ter as honrarias de falar do anime que escolheu, se foi uma opening ou ending, por que escolheu e por que irrita tanto, vai ser o convidado Guilherme do Não Nascer Herói. Vai lá, Guilherme, fala aí de sua escolha. Opa, que honra abrir o programa. Na verdade, eu tinha ficado um pouco em dúvida, né? Eu passei pro Nobre Carlheiro duas músicas que eu não tinha... Na verdade, não vou nem dizer que eu não gostei, mas isso eu posso explicar na sequência, porque eu vou... escolhi exatamente a que me dá a oportunidade de falar isso, que é a abertura de Denpa Onna Toseishun Otoku. Eu não sei se vocês aí conhecem, alguém quer comentar alguma coisa? Cara, pra mim, um dos bons animes que eu vi em 2011 foi esse. Eu acho um dos animes mais diferentes da Shaft. Realmente. Muito bom, muito bom. E eu gosto muito de... é um anime divertido. Mas eu não lembro da abertura, só pra deixar claro. Eu gosto muito. Eu confesso que a abertura tem uma música meio assim, não é que a música é irritante, mas a voz, cara. Mas encerramento eu gosto. Exatamente, o Carlírio foi no ponto X da coisa. O arranjo instrumental até é legal, e essa música é especialmente um guilty pleasure, porque eu gosto dela. Eu já me peguei, principalmente na época que tava passando, eu ouvia várias vezes. Mas a voz fica arranhando no fundo do meu ouvido, e ela é realmente irritante. Aquela vozinha, e por isso que eu escolhi, realmente, é uma voz que, não sei, não deveria estar ali cantando. Eu realmente, até hoje eu me pergunto por que que pareceu uma boa ideia escolher aquela moça para cantar aquela abertura. Eu acho que houve uma inspiração extra daquela moça, né? Porque ela foi tão... ela teve tanta empatia pelo tema de ET, né? Do anime, pelo negócio, pelo esboço do enredo da obra, que ela fez o máximo possível pra fazer uma voz estranha, cara. Eu não quero acreditar que aquilo é a voz dela. Eu não quero acreditar, cara. Eu não quero acreditar que aquela é a voz dela real. Sabe o que me lembra? Essa mesma parada? É a abertura... de Testemunho Brasil. Eu gosto muito da música, mas a voz da cantora, meu Deus. Tem muitas pessoas que reclamam da abertura brasileira de Testemunho, verdade. Tem muitas pessoas que reclamam. Realmente tem. Lindinha, cara. Lindinha, cantora é foda. Eu nem lembro da abertura, mas só de imaginar a Lindinha cantando, cara. Como é? Carlírio, me abrace, me beije, o tempo não para, a felicidade se vive agora. Bem essa música aí. É, Essa Nossa. Daí, Nossa. Eu gostava da música, só que a voz da menina era foda. É o caso com a mas eu acho, de Gampona, tô sentindo. Mas eu acho que a mais irritante era a abertura brasileira de Tenshimuyo em Tenshin Tóquio. Eu acho que aquela mas era mais Tóquio, irritante. Tóquio, cara. Aquela abertura era mais irritante. Não, mas estamos falando só da abertura, por favor. Mas Tenshin Tóquio, tudo é irritante. Você pode jogar fora, assim, você enrola e joga no lixo, esquece que isso existiu. Nossa, cara, aquela música era muito... Será que não vê que sou pioneira, que sou seu melhor mistério e que tenho sentimentos pra mostrar? Meu Deus, cara, meu Deus. Tô louco. Causa urticária aquela abertura, cara, de Tenshin Tóquio. Causa urticária, sério. Sério. Sério. Mas eu devo concordar com o Guilherme, opinião minha agora sobre Dempaona, que realmente a abertura é legal, a animação, o modo, a concepção da abertura em si, o arranjo musical combina muito com o anime. A voz é que, pra mim, e vejo que o Guilherme concordou também, né, tanto que ele tá citando o anime, a voz destoou um pouco. A voz foi um... apelou um pouco na progressão da coisa. Tipo, eu me lembro que na época, inclusive a própria Roberta do Elf Lab elogiou demais essa abertura, curtiu a voz, coisa e tal, achou que tudo combinou. E a maioria das pessoas na época realmente deram uma avaliação muito boa pra essa abertura. Uma avaliação acima do esperado. Nossa, eu não. Como eu disse, eu gosto até da música. A animação que passa enquanto a música toca combina muito com a série. A arte é muito bonita. Sim. Mas a voz... É que o Ipilazzi falou, um dos melhores trabalhos da Shaft, cara. E eu concordo. Eu concordo. O trabalho que foi feito naquele anime foi espetacular. Foi espetacular, cara. Não disse que é um dos melhores animes da Shaft, não. Disse que é o mais diferente. Tá, só pra deixar claro. Ah, que seja. Mas eu considero espetacular, cara. Sim. Tá, eu só quero dizer, eu não considero o melhor... Não tá nem no top 3, mas... A história é bem fraca... Mas a qualidade da arte e da animação foi boa. Na verdade eu tô falando só da técnica, né, Guilherme? Eu não falei nem do enredo, só tô falando da parte técnica da coisa, né? Quer dizer que eu gosto da história, até gosto. Eu não tinha pegado, mas... então se o cara, nesse sentido eu concordo bastante com o Carlírio. Agora, com a história, eu realmente me peguei em muitos momentos dando risada, tipo... Eu me esqueci o nome da menina, peço desculpas pra vocês. Mas ela ficava... Realmente é que usava o capacete, né? A que ficava enrolada no cobertor. Não, é, a heroína. Então, aéreo, né? Não era Eirio? Acho que era isso. Aéreo. É muito legal aquela cena dela comendo a pizza, cara, no primeiro episódio. aquela cena dela comendo a pizza. O garoto olhando pra ela, é um monstro, cara, que é isso? Comunicação com alienígenas, aumentar o volume até o último com a TV só com aqueles respingos na tela, coisa horrível, sem transmissão nenhuma. Tipo, aquele anime é loucura, cara, os personagens são bacanas, é uma grande lembrança de abril de 2011, com certeza. E qual é o nome da música e quem canta ela, Guilherme? Pra você citar aí pra nós. Ou As o Chujin, cantado pela dubladora da protagonista, Asuka Ogami. Antes da gente prosseguir pra música, o Eric e a Nath viram esse anime? Tem algo a comentar também? Não. Eu vi, mas sorry, eu achei bem mediano. Bom, é bom. Só. Você viu na época? Você viu na época? Vi. Sei lá, eu gostei um pouco da história e dos personagens, mas, assim, se fosse pra dar nota, vai uma nota 7. Só foi agradável, mas não... Porra, nota não 7 é muito. Que tem esse anime no meu mal, cara. Nota 7 é uma nota um pouco alta. Nota varia de pessoa a pessoa, tá? 7 pra eu mim, também 7... acho uma nota mediana. É mediano. Pra mim é mediano. Foi um anime bacana, interessante, agradável de ver, mas só... Não curti como ele se desenvolveu a partir de certo ponto, principalmente na metade em diante. Eu acho que se assistisse hoje, eu também não acharia tão bom, cara. Mas eu acho bacana que a arte do anime, no caso, que tem até uma entrevista do Akio Kushimbo anos depois, que ele que no caso os personagens nesse anime, os jovens, no caso, você vê eles meio que cintilando, né? Eles são... Em vários momentos, eles estão brilhando em volta deles e tal. Aí o Akira Shibuki, aquilo foi, foi só um modo de ele retratar o brilho da juventude, etc. Porque o anime se cita tem isso como tema, a juventude, lá o protagonista indo morar com a prima e tudo mais. Isso eu achei bacana. Artisticamente, acho que é um dos animes que mais interessantes. No final, eu tava achando muito chato nesse anime. Que era que todo final do anime mostrava lá a tabelinha, né, de pontos de personalidade que o personagem ganhava. No começo eu achei legal, mas no final já tava enchendo o saco. Eu tenho que concordar um pouco com o Eric, porque inclusive uma das cenas mais memoráveis pra mim do anime foi no primeiro episódio, se não me engano, quando finalmente tira o futon da cabeça da Eriu e ela tá meio que brilhando contra a luz das estrelas do céu noturno. Então, foi uma cena bastante bonita. Devo concordar. É, a minha cena preferida que eu lembro desse anime é a cena, acho que é do penúltimo episódio, eu não sei, que é a cena que a garota vestida de astronauta tá conversando com o cara e tem uns brilhozinhos no céu, aí o cara fica pensando, será que ela é realmente um ET? Essa cena é legal. É bonitinha. Justo. Então, grande Guilherme, só repita pra nós o nome da música, por favor. O-S, O-S do alfabeto, o Chujin, que, bem, significa alienígena. E repito também o nome da cantora? Exato, pode falar, pode falar. Ah, bem, é a dubladora, aparentemente, da Eriu, né? Asuka Ogame. Ok, então vamos escutar essa música. Passada a primeira indicação do nosso RSMA número 64, é a vez da segunda pessoa a falar de um anime e de sua música. E dessa vez será eu, né? A minha pessoa, então, vai fazer a segunda citação desse podcast. E eu vou fazer uma indicação bem especial, porque é de um anime que não foi nem tão odiado e nem tão badalado. É uma obra que iniciou em outubro de 2013 e terminou em março de 2014. E o nome desse anime... que tem uma protagonista com um nome bastante singelo, bastante singular, né? O nome do anime é Golden Time, né, certo? E o nome da protagonista desse singelo anime é Kagakoko. Eu me lembro das piadinhas. Muitas piadinhas. A Kagakoko é uma pessoa única, né? Vocês devem concordar comigo, porque ter um nome desses, eu tenho vontade de apertar a mão dos pais dela que batizaram a pessoa com um nome desse tão singular, tão bonito, né? Vamos dizer assim. Até hoje eu acho que isso é uma trollada do autor da história. Porque tinha uma personagem brasileira na série. Trollada pra mim foi no primeiro episódio. Trollada pra mim foi no primeiro episódio de Golden Time. Lá foi uma trollada. Que apareceram aqueles clubes lá. E tinha um clube de dança de dança brasileira lá, o pessoal sambando. Pô, esse cara nem animando, eles sabem fazer o personagem japonês sambando bem. Parece que não. vai ser tudo robô, cara. Desculpa aí. Mas, na verdade... Provavelmente os animadores também não sabiam direito como samba. Pode ser. Não, o Clube de Cultura Brasileira. Carnaval, só pode ser, né? Oh. Que é isso, cultura brasileira. E o legal também, mas pra mim a cena que mais marcou no primeiro episódio foi justamente no início dele. Que é quando a Kagakoko saiu do carro dela, começou com aquele andar pra frente do rapaz lá, com o ramo de flores. Ela fez a posição que entregar o ramo de flores pra ele e começou a bater na cara dele com as flores. Parabéns por você ter sido aprovado na universidade. Começou a surrar ele, cara. Eu fiquei, mas o que de acha essa garota tá fazendo? O que tá acontecendo aqui nesse início desse anime, cara? Que porcaria é essa? Aí depois, mais pra frente, né, poucos episódios depois, já deu pra perceber bem qual era a personalidade da Kagakoko e tudo fez sentido, né? Tudo acabou fazendo sentido. Um episódio mesmo, não precisou muito pra frente, não. Eu pensei de dois episódios. Tava bem na cara. Eu confesso que eu pensei de dois. Ela olhou a Tsundere. Pronto, acabou. Mas Tsundere pro Tsundere, ela é apelã, né, cara? Orra. Vamos ser sinceros. Não, eu acho ela tranquila. Comparada a outra, eu acho bem tranquila. Caramba, hein? Vou concordar com o Evilásio. A música que eu escolhi pra citar esse anime, então eu tive que escolher uma opening que me irrita, até hoje, me irrita profundamente, né? E justamente avacalharam com a Ori Yui, né? A Yui Ori, que eu tenho grande admiração, grande carisma e tal, tanto como dubladora como cantora também. E ela cantou a música The World's End, né? O tema da segunda abertura de Golden Time. Cara, ela eu não consigo descrever. Parece o fim do mundo. Eu não consigo descrever em palavras, assim, de maneira muito concisa, o que fizeram nessa abertura. Eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. Eles avacalharam totalmente. Os responsáveis pelo anime se avacalharam demais. Porque a abertura, os primeiros 10 segundos dela é normal, você escuta um áudio bacana, né, dos sons da música de fundo, né, do instrumental. Aparece a Kagakoko. Aí quando surge o vocal da Yui Ori, pede-se tudo. Perde-se tudo, vira uma montanha de nada com nada. Tipo, uma afronta aos ouvidos. Uma afronta aos ouvidos, cara. Nem me fala, quando me convidaram pra esse podcast, foi de cara a primeira música que eu pensei em colocar como ela escolhida pelo Carlírio, eu acabei deixando de lado. Mas talvez, em toda a minha história com os animes, tenha sido a abertura que eu mais detestei e que... Sério, é muito difícil me fazer pular uma abertura quando eu vejo um anime e isso conseguiu logo na primeira vez, sabe? Não aguentei. Um detalhe, Guilherme, a ser aqui observado, se você me permite, é que eu acompanhei o anime no Crunchyroll na época, né? Crunchyroll tinha licenciado esse anime pro Brasil. E esse foi o primeiro anime que eu tive toda a coragem do mundo de saltar o play do Crunchyroll pra pular a abertura, porque não dava, cara. Tipo, eu tô na mesma situação que você, Carlírio. Se eu bem me lembro, eu também assisti pela Crunchyroll. Não sei, cara. Não sei. Pra mim é uma abertura muito... Muito ok. Muito ok. Né? Enfim. Nossa. Me dá arrepio só de lembrar, cara. Porque eu tive que acabei escutando ela antes de passar no e-mail, né? Daqui do nosso podcast. E, cara, só de me lembrar do que acontece 10 segundos depois do início da abertura, eu já fico... Ah... O que fizeram com a Yui Hori? O que fizeram com ela? Meu Deus, o que vocês fizeram com ela? E podia ser pior. Podia ser a Nayara aqui no podcast, tá? Ela com certeza ia escolher essa música e ia descer o verbo aqui. Ela ia descer o verbo. E essa abertura mereceria cada palavra. Eu simplesmente não lembro. Graças a Deus que tu não lembra, Vilazo. Ainda mas, bem não que lembro tu não nenhum. Lembra. Não, mas é graças. Difícil, cara. Não existem tantas músicas de anime... Apesar do podcast, que fica na minha cabeça se comparar com a quantidade de animes que eu vejo. Entendo, entendo. E principalmente se a música não for boa mesmo, e eu não gostar, é que eu não vou lembrar mesmo. Tanto que as músicas que estão aqui, eu tenho motivos muito específicos pra ter colocado elas. Apesar que eu só vou falar de uma, né? Justo. Por acaso o Eric viu Golden Time? Se lembra dessa abertura também, da segunda abertura? Não, o Golden Time, o anime, eu só vi 5 episódios. Do mangá eu cheguei a ler 3 volumes, mas o anime eu só vi 5. Ah, então os olhos do Guilherme e os ouvidos dele foram poupados da segunda abertura de Golden Time. Foram Guilherme não, Eric. É do Eric, perdão, do Eric. Obrigado. Eu fui poupado também porque eu desisti antes. Nossa. Não, é que, Guilherme, a maioria do pessoal que grava esse podcast geralmente não gosta de Golden Time. Eu não acho legal o Nostalgia. Não, mas eu acabei falando isso. Pra mim, Golden Time é um anime normal, comum. Pra mim, ok. O que eu não gostei foi da segunda abertura. É, eu tô com o Carlírio. Mas a gente sabe que a gente já citou Golden Time tantas vezes aqui. Que é, a maioria das pessoas... A piada da Kagakoko nem é mais piada. Por isso você falou, eu acho que nem ri, mas... É, eu devo concordar que a maioria das pessoas que já gravaram conosco e que ainda gravam, realmente odeia o Golden Time, realmente. Uhum. É. Pois é. Eu incluso. No bolo. Acho que tem... Ah, mas você desistiu no primeiro episódio. Não conta. Não, eu desisti no décimo. Ah, tá. Então tá. Ela não perdeu o brilhante final do Golden Time, que aquele final pra mim foi um dos mais ridículos que eu já vi na minha vida, mas enfim. Não, eu também acho ok. Não, eu não cheguei ao nível de achar ok aquele final, mas ok, mas tudo bem. Só antes de eu falar da música de novo, Guilherme, você viu até o final, né? É, não, eu não vi os últimos episódios, eu parei lá pelo 20, foi mal. Então tá ok. Então, não dei opinião formada. Bom, pra encerrar esse bloco, então, eu convido vocês a escutarem The World's End, cantada pela Yui Ori, sendo a segunda abertura do anime Golden Time. Ok, passada a segunda indicação do podcast, é a vez do Eric fazer a citação dele. Então tá contigo, Eric, vai lá. Então, no caso, citar, mudando um pouco totalmente o gênero, citar a segunda temporada de Yamishibai, anime de terror, né, que conta a cada episódio um conto diferente, etc. E a primeira temporada eu acho muito boa, a segunda eu já acho mais ou menos, a terceira eu já acho uma porcaria e a quarta eu estou achando... A quarta eu esperava algo ainda pior, mas por hora os três primeiros episódios que lançaram de uma vez foram razoáveis até. Mas... Cara, eu só vi um episódio no Crunchyroll e gostei do primeiro episódio da quarta temporada. Eu não achei bons, mas só que pelo menos não é que nem o terceiro melhores episódio que eu achei tosco. Que eu achei muito tosco as histórias, o estilo. Eu só achei monótonos, mas... Estão bem sóbrios em comparação com a terceira temporada. Agora... Não, a terceira temporada foi horrível. A terceira temporada de Mishibai, nossa senhora, cara. Aí, voltando à segunda. A segunda já deu uma decaída em relação à primeira. E a música de encerramento... Eu não gosto da Hatsune Miku. Ou de músicas que são criadas pelo sintetizador de voz Vocaloid e tal. E, poxa, essa música de encerramento que a Hatsune Miku canta, entre aspas... É uma voz robótica, esganiçada, muito irritante. Ainda bem que são só 30 segundos, no caso. Da Hatsune Miku, né, basicamente. Exato, mas, poxa, ela ainda cantou também a música de abertura de Black Rock Shooter, que é um anime porcaria, e a música de abertura também é uma porcaria. Mas ouve ela, ó. Ova não assisti. Mas... É isso. É uma porcaria, literalmente uma porcaria. O nome da música, no caso, é Shin... Shinjuku Nishime. Todo mundo concordou, que importa? Todo mundo concordou aqui, não tem problema. Todos concordam, é porcaria. O OVA é legal. O OVA veio depois da série TV? Não, veio antes. Não, o OVA veio antes. Não lembro se eu assisti agora. Mas enfim, desse aqui é Mishibai. Ah, não preciso contar, né, a história, porque exatamente não tem história, são contos. É, só faz o adendo aí, que não tem história mesmo. Qual que é o nome? Agora me esqueci. Qual que é aquele estilo de narrativo que ele começa no início? É Kamishibai? Okay. Que tem lá a tela e a pessoa vai passando os desenhos. Não, o legal do Kamishibai é porque ele é uma obra fazendo uma homenagem histórica aos Kamishibai, né? Que são os que eram teatrinhos de papel. Isso. Que pra muita gente foi um dos primeiros coisas relacionadas a série, anime, que o pessoal que os caras faziam na rua no pós-guerra. A gente fala bastante, um pouquinho disso lá no Manga Podcast 13 sobre história do mangá, tá? Então, no estilo de Kamishibai, como começa a história e depois como ela é narrada e tal, primeira temporada eu achei bem bacana e até um pouco assustadora no modo como terminava alguns contos. Ah, cara, a primeira temporada realmente assustou. Teve muito episódio da primeira temporada que assustou de verdade, realmente. Ah, achava... um detalhe, né? O Yami é como se fosse alma, mas no sentido negativo, tá? Então, sempre é história de fantasmas, histórias de almas. Por isso, Yami Shibai. Criava realmente uma tensão pra temporada. Um episódio que eu lembro bastante é um que o cara tá no shopping, acho que... Eu não sei se ele tá sozinho ou com a família. Só que ele fica preso no elevador e desce no andar onde tá tudo escuro. Aí, poxa vida, não anda no, na porcaria de um shopping que tá tudo às escuras e com os barulhos no fundo. Sai dali o quanto antes. E é isso. E muitas vezes a gente termina com aquela cena de surto do nada. Ou então vai criando aquela tensão, aquela música no fundo, angustiante e tal. Achei muito bacana a primeira temporada. A segunda já deu uma decaída considerável. E a terceira... A terceira foi pro fundo do poço, na minha opinião. A terceira colocou pessoas que eram novatas no ramo de direção e roteiro, então, sei lá. Agora, a quarta que eu tô achando interessante é que cada episódio vai ser um dublador diferente no papel do contador de história. Então, vão ser 13 episódios, 13 dubladores diferentes. Então, cria um estilo um pouco diverso para cada episódio no modo de contar. Às vezes, dos três episódios, teve dois que eu até gostei do modo que eles contaram a história, já do terceiro eu achei muito canastrão, muito sem graça mesmo. Agora da música de encerramento, cantada por essa bendita da Hatsune Miku, que é daquele programa de sintetizador de voz, o Caloid e tal. Eu acho a música irritante pra caramba, e é isso. Tosca, demais. Ô Guilherme, você chegou a assistir algo de Yamishibai? Cara, eu assisti alguns episódios da primeira temporada, e eu não continuei por algum motivo aleatório, porque eu gostei da série, mas... Na época, eu acho que eu tava muito ocupado vendo várias séries já, então eu deixei Yamishibai on hold, né, pausado, pra no futuro eu voltar a ver. Ah, entendi. Ah, cara, é porque eu concordo com o Eric quando ele fala que a primeira temporada de Yamishibai realmente foi muito boa, é porque foi, cara. Poucos episódios não davam medo. A maioria dos episódios deram medo. Inclusive aquela história que eu me lembro com muito carinho até, que é a história da máquina de xerox com cabelo lá dentro. Aquela ali eu não me esqueço nunca. E eu gosto de atazanar a Nayara com isso, né? Pra fazer ela assistir Yamishibai. Eu gosto de atazanar ela com esse episódio. Louco. Iterashai, Iterashai. Bem isso! De Kandayo. Bem isso, cara, bem isso mesmo. Então, Eric, só faz o repeteco aí, por favor. Então, música de encerramento de Yamishibai 2, Shinjuku Nishi Me, cantada pela Hatsune Miku. E fiquem com a música. Ok, passada a indicação do grande Eric, é a vez da Natália. Natasha Rafaela, fazia a indicação dela. Arrepiei. Natália. Vamos nós, galera. Arrepia. Como se, né? Um anime que eu escolhi nem é grandes coisas, né? Então, deixa eu só comentar uma coisa. É, pra mim, animes que tem open ou end que me irritam, em geral, tem uma coisa em comum. O que é que essa coisa em comum? Geralmente são cantadas por seiyuu. Tipo, quando é uma banda, é ok. Mas quando é o seiyuu cantando, eu não gosto muito. Então, por exemplo, todos os animes que eu estava escolhendo são todos cantados por seiyuus. Nossa, eu vou falar. De certa forma, eu tô nessa. Eu acho que também. O seu argumento é muito bom. Inclusive, eu não pensei nisso na hora de escolher as músicas, mas eu concordo com você. Geralmente, quando tem uma seiyuu cantante, não é a Maya Sakamoto, eu fico meio assustado. Ai, é um pouco cara, raro assim, ter seiyuu. A Nana Mizuki, ok. Sabe, tem uns seiyuus que são ok. É, mas a Nana, são cantores, mas a Nana, eu prefiro cantando do que dublando. Desculpa ela. Tem uns seiyuus que, putz, mano, não rola, cara. Desculpa. Te adoro dublando, mas cantando não, moço. Não, moça. Lá vem a bola. Tem três que eu gosto muito, cara. Que é a Maya Sakamoto. Não, das que valem a pena. Tipo, nesse são cantores, dubladores. Maya Sakamoto. Maya Sakamoto, a Nana Mizuki, apesar de não gostar muito dela dublando, e a dubladora do Ash de Pokémon, que eu esqueci agora, Rika Matsumoto. E eu gosto da Yui Horii em Scramble. E a Nayara não gosta da Hanazawa Kana. Só muito Ash. E a Hanazawa Kana tá sempre nas aberturas. Ah, eu não gosto da Hanazawa Kana cantando, não, mas dublando eu acho legal. Eu gosto dela, que é dubladora. O foda é que Hanazawa Kana, nos animes, cantando, não é essas coisas. Mas se você pegar single ou álbum dela, a voz dela até que não é ruim. Ah, tem outra que eu gosto bastante, que é a menina que fez a Suzumiya. Esqueci agora o nome dela. A Hirano. Pronto, eu gosto muito dos álbuns dela. Ah, sim, o single, gente. Eu gosto de algumas músicas dela também. Eu gosto dos álbuns solos dela também. Ah, o Mamoru Miyano canta bem também. Na verdade, ele é cantor, né? Então, ele como seiyuu... Mamoru Miyano. Inclusive, e cara, tem música de Jadim mandou bem. Tem outro excelente que eu vou dizer daqui a pouco. Desculpa. Tem o Takao do Gran Rodeo, que eu acho que ele é. Ou é do... É do... A outra que eu vivo confundindo com o Gran Rodeo. É... Old Codex. É um dos dois, Gran Rodeo ou Old Codex. Que o vocalista é dublador também. Bom. Mas pra mim, melhor cantor de animes de todos, Minoru Shiraishi, melhor de todos. Ai, de encerramento de Lucky Star. Porra, é o cara. Supão. É, tá bom, ok. Tá ok, tá melhor, certo. Melhor música pro Bebop cantar. Cara, por favor, vejam Minoru Shiraishi cantando tanto abertura de Star quanto Hare Hare Yukai. É muito bom, cara. Não, a melhor encerramento dele em Lucky Star é quando ele tá na praia lá. Uau, uau, uau, Asuremono. Ele cantando Hare Hare Yukai é muito engraçado também. Nossa, aquilo é muito bom, cara. E eu vou te falar que ele que teve uma competição difícil, porque a Hirano Aya tentando fazer uma voz ruim, cantando abertura de Dragon Ball, foi foda também, viu? Até hoje eu fico surpreso como é que ela conseguiu fazer aquilo. Bem, gente, então vamos voltar para as minhas escolhas. Basicamente, eu espero que ninguém escolha isso de, ai, vamos escolher um anime em que você acha que o seiyuu é bom pra cantar. Não faz esse tema. Olha que você não dá ideia. É, rapaz, gente, esse mistério tá me matando todo. Ai, não, gente, não é grandes animes, não. O anime que eu escolhi foi Assassination Classroom. Por quê? Porque a Open é cantada por todos os alunos de uma vez. Mentira, não são todos, são cinco. Quase todos. Mas são os cinco principais, ou as seis principais seiyuus que cantam a abertura. E, Assassination Classroom tem duas temporadas, cada temporada tem 24 episódios, então são 8 músicas, e as duas primeiras são insuportáveis, eu não consigo. Eu peço licença aqui, eu vou ser advogado do diabo, que eu vou ser o único desse podcast de hoje que realmente gostou dessas aberturas de Assassin's Creed 1. Eu falo abertamente, gostei até das músicas, não, cara. Não, Carlírio, por exemplo, as aberturas da segunda temporada eu gosto de Bye Bye Yesterday, eu gosto mais. Eu tô me referindo a dessas que você tá citando, da primeira temporada. Não, na primeira temporada, puta que pariu, não. Tô me referindo a essas. Tipo, eu gostei. Tanto que eu me lembro até hoje que eu fiz o post de melhores aberturas de tal temporada quando Assassin's Creed 1 estreou. Não, e Assassin's Creed 1 ficou em quinto lugar. Você olhou pro meu post. Carilho. Aí você me mandou uma mensagem. Caraca, Carlírio. Eu coloquei em quinto lugar. Eu vi três episódios e eu não gosto da música. Eu lembro da que a música é ruim. A Rafaela me mandou uma mensagem privada no WhatsApp dizendo: você tá louco? Foi tudo que eu falei, cara. Você tá louco? E eu respondi: vá pro inferno. Na moralzinha. Você devia ter ouvido a Nath, cara. Óbvio. O encerramento da primeira temporada é muito bom. O encerramento eu coloquei como terceiro colocado na ocasião. Não, o encerramento eu coloquei como uma das minhas escolhas do melhores do ano, daqui do próprio música sobre músicas e animes, tá ligado? Mas as opens, não. Eu gosto muito de Quest, eu gosto muito de Babá, e essas aqui são as opens da segunda temporada. Essas eu gosto, mas as da primeira, não, gente. Nenhuma das duas opens eu gosto. Infelizmente, sério. E qual das duas você escolheu? Eu escolhi a primeira mesmo. É Seishu Satsuborun, que é cantada pelo Sane, Igumi e o Tantana, que é o conjunto lá de... Deixa eu até contar. 1, 2, 3, 4. São 5 pessoas que cantam. Se não me engano, é o Seiyu do Nagisa, do Karma, da menina lá, da Kayano, e mais dois que eu não lembro quem é. Olha... Ouvindo aquilo, eu jurava que era mais gente. Não, parece que é a turma inteira cantando, mas só são 5 pessoas. Dá a impressão que é mais gente cantando mesmo. Realmente dá essa impressão. Porque a música é uma bagunça. É, os dubladores é a Mai Fushigami, Aya Suzaki, Nobuhiko Okamoto, Ryota Ozuka e o Shintaro Azumuma. São esses 5. E eles cantam todas as opens, tipo, todas as... 4 opens de todas as temporadas. É esse mesmo grupo de seiyus que canta, tá entendendo? É, só as endes, que é a Momun, que eu acho que ela canta também todas as endes, mas ela é muito boa, ela não é seiyu. Eu acho. Ela sincera, é muito boa, eu gosto muito dela. Bom, preciso falar sobre Assassination Classroom? Ah, rapidinho, por cima, só um enredo básico, só tem inicial. Um enredo básico. Amarelo com tentáculos que destruiu uma parte da Lua e disse que vai destruir a Terra. Se ele não puder dar aula para uns alunos aí e durante esse ano esses alunos não matarem ele. Essas coisas. By the way, tentáculos e anime terça-feira não é o que vocês estão imaginando. Terça-feira no Japão, basicamente. Cara, eu vou te falar. Eu gosto muito de Assassin's Creed, o mangá, o quanto eu li, eu acho muito legal. Mas eu vou pedir, por favor, não vejam a porcaria do filme live action. Cara, é tão ruim. Me falaram mal do live action. Realmente me cara, falaram mas mal. Cara, mas é tão ruim. Vocês não têm ideia. O negócio é tão ruim que não dá nem pra rir a desgraça de quão ruim esse negócio é, cara. É impressionante, cara. Porque, por exemplo, o Shingeki no Kyojin live action é uma merda. Absurdamente. Mas ele é tão ruim que ele dá a volta e fica engraçado. Agora, principalmente o segundo filme, quando aparece o irmão do Eren. Irmão do Eren é sensacional. Não, mas, enfim... cara, o que inventaram, nossa. Tá, pula isso, pelo amor de Deus, pula, porque... O irmão do Eren é muito foda. E o melhor chip, né, que é aquela doutora lá pelo RPG. É a melhor coisa. É. RPG é a arma, tá? Pra quem não entende, porque tem esse tipo de arma em Shingeki. Mas enfim, mas as três crianças não, é só uma merda. É só uma merda inimaginável. Pois é, gente. Além do Carlírio, eu acho que não tem ninguém que gosta dessa música, né? Muito obrigado. Esse podcast de hoje não tem, não. De nada. Tem, não. Eu já falei, eu sou o Cavaleiro Solitário, advogado do diabo hoje. Não tem problema. Tô de boa. Cavaleiro Solitário. Caralho, Carlírio. Melhor. Só queria deixar mais algumas informações. Assassin's Creed não classe está sendo publicado pela Panini. Que saco. Tá no volume 15 agora, daqui a pouco acaba. Você tá, 22, tá então... escutando muito Matheus Gigante. Né, tá, o mangá é legal. O anime terminou com duas temporadas, com o final certo do... do mangá, então se você quiser só assistir o anime, assiste o anime, mas você pula a open, tá? Que não é não. Ô meu Deus, na concepção da Rafaela, na primeira temporada você pula as duas openings. Já na segunda temporada você pode escutar de boa. Não, cara, olha, a opening é porque são 27 alunos, aí a open é tipo, não sei se é balançando os tentáculos de vez em quando, aí joga o quadro aí, 5 pessoas. Aí bota o sensei de novo, bota o tentáculo, aí bota mais 5, aí bota o sensei de novo voando, aí bota mais 5, tá ligado? Tipo, imagens paradas. Aí no final é todo mundo pulando com o braço levantado, gritando lá, não sei se chu, não sei lá. No final não, isso aí é da metade da minha frente. Você tá falando besteira, da metade. Essa é exatamente a cena que eu lembro quando falam dessa abertura e me dá um calafrio. Mano do céu. E aí, tipo, eu tava lendo Assassin's Creed Classic, eu comecei a ler desde que saiu o primeiro capítulo na Jump. Esse anime eu tava esperando pra caralho, eu tava muito ansiosa. Aí eu assisto o primeiro episódio e veio essa open linda, maravilhosa. Pense numa decepção que eu tive. Eu pensei que ia ser, nossa, puta merda, meu Deus, vai ser tudo ruim. Ainda bem que o anime não é tão ruim, mas... Aí, isso é castigo pra quem vive no tal do hype. Isso é castigo pra quem faz hype. Ah, é tão bom, cara. Eu castigo, já faz hype. Então, gente, só pra finalizar, a música é Senshu Satsubosturun pelo Sane Igumiyo Tatan, que no caso é a classe E3, que é a classe que o sensei dá aula, tá? Vocês não perceberam. Oh, obrigado, só que antes da gente escutar a música, eu preciso perguntar um negócio. O Eric viu Assassin's Creed Class 1? Opa, tava mudo aqui. Eu vi a primeira temporada e uns 8 episódios da segunda temporada. O mangá, eu acho que só vi 2 ou 3 volumes. É outro anime que eu só achei legal. Eu gostei bastante da interação dos alunos com o professor, mas não tenho muita predileção, não. E a primeira temporada, de fato, eu não acho a primeira temporada tão horrível quanto a Nath tá falando, mas ela é realmente um tanto tosquinha. Pessoas que escutam esse podcast, você quer fazer um pedido? Peguem uma foto do Carlírio, que tem internet, tem várias, e coloquem aquela máscara preta do The Lonely Ranger, do seriado, por favor, pra você anotar. Cavaleiro Solitário, acho que ele veio como Cavaleiro Solitário pro Brasil. Evlazo, eu acho que você vai ter que caprichar muito então, na edição desse podcast pra colocar a minha música tema diversas vezes, porque pra cada pessoa que fizer isso, você tá sendo mandado uma vez. JP, por favor, pelo menos você, eu peço. Eu quero fanarts do Carlírio Lone Ranger, por favor, ouvinte. Estou te mandando pedido agora, vai pro inferno, Evlazo. O Velho Oeste, rapaz. Cada pessoa que aparecer com isso... Inclusive, hoje vai ser tão especial que quando todos vão pro inferno desse podcast, inclusive os que ainda vão sair, eu não vou colocar a música do campeão, eu vou colocar a música do tema de The Lone Ranger, tá? Cara, vou ter que tentar outra coisa. Vai pro inferno não é a mesma coisa assim, aquela música. Vai pro inferno especial. Por causa daquela música, você não pode fazer isso com uma tradição, Evilás. Você não pode mudar uma tradição assim, cara. Isso tá errado. Posso fazer uma sugestão também, gente? Só. À vontade. Sugere. Se o Carlírio fizer mesmo vários Vai pro Inferno, vocês podem pegar aquele programa de fazer música e fazer um funk com isso. É porque já tem, cara. É que já tem. A gente já tem um funk disso. Ah, é? Ah, ótimo, então. Coitado. Só um detalhe, eu gostei da dublagem do Fukuyama já como professor, porque ela é muito melhor em comparação com o que o Tomokazu Seiki fez nos OVAs que antecederam. Foi foda, foi triste mesmo. Ficou muito estranha a voz, combinou com o personagem. Eu assisti os OVAs e tava tentando aceitar o Tomokazu, aí depois mudou pro Jun, e aí eu fiquei, uai, tia. Eu demorei um tempão, assim, pra acostumar com a mudança, mas é realmente o Jun, ele tem uma... uma dinâmica melhor pro personagem, né? Não, os ovos são, sei lá, já no segundo volume do mangá, né? Tipo, não faz sentido. E tipo, né? Nos ovos ele era verde, né, se não me engano. Eu nem lembro se era OAD, então, bem. Ah, well, é isso. Ok, então só repita mais uma vez o nome da música, por favor, senhorita Natália. The Lone Ranger. Não, desculpa. Evilazo, vai pro inferno, obrigado. Vai, Natália, por favor. Já vou cantar de novo agora a música. Sei, Shun, Satsurum, pelo San Egumini, eu tatá. E escutem ela. Sei, Shun, Satsurum. こうすると聞き取れが囲いことし照らされた思いは迷う迷えどうする右手と右足に一緒に出揃った。なんだ嫌いらの波動は僕らの存在の証明。地球を見上げ高まる。さあさあさあさあさあさあ passada a quarta indicação, é a vez então do podcaster Evilásio fazer a última indicação desse podcast. Vai lá então, Evilásio. Então, eu vou indicar a música The Lone Ranger do anime. Eu quero que você fale do capeta. Tá. Então, pessoal, eu quero que ele pegue o garfinho dele e fique entrochando em você, assim, ó. Então, enfim, assim, como eu sou uma pessoa muito boa, né, pros nossos ouvintes, então eu pensei, o tema Rafa, pô, o pessoal vai quer pegar umas músicas ruins, né, então eu pensei, não, eu vou pegar uma música legal, vai, uma música legal que tem algum motivo pra ela me irritar. Eu tentei fazer isso, infelizmente a primeira música que veio à cabeça foi Moonlight in 7, só que essa eu só não gosto, eu só acho ruim mesmo, a abertura de Sailor Moon. Mas, eu fui pensando de novo, eu pensei, porra, Bleach, tá aí. Bleach tem umas aberturas que me irritam pra caralho, mas são boas. Então, eu vou dizer aqui pra vocês que eu escolhi a música Ichiri no Haná, terceira abertura de Bleach. E tem um motivo muito simples. Acho que eu já falei pro pessoal aqui, mas quando eu organizava evento, quando eu ia pra evento, tinha uma coisa, acho que todo mundo já ouviu falar do karaokê e tal, a gente tinha um anime Q aqui, que o anime Q aqui não era só com folhinha de papel e tal, a gente fazia o vídeo com a legenda passando nos anime Qs, então eu sempre era um dos responsáveis, quase sempre eu ficava como um dos responsáveis dos anime Qs. E cara, tem aquelas músicas que você enche o saco de escutar, né? Então, pega os fantasy, tá difícil. Xalá. Harukanatá. É difícil. Xalá, Red Xalá, claro. Xalá, Red Xalá, é porque eu gosto tanto de Alan Walker que eu consigo aguentar. Putz, Melissa, São as músicas que mais se ouvem em eventos de anime desde meu sempre. Deus, é impressionante. Então, algumas... Era difícil aguentar, né? Então, essa música ela ficou cravada na minha memória. Eu gostava muito dessa música. Mas, cara... É porque o problema dessa música é que ela tem um grave no meio dela, que é muito legal quando você escuta a banda. Mas quando você escuta alguém fazendo, é muito difícil, cara. Que consegui. cara, eu, tipo, eu peguei um abuso absurdo dessa parte. Meu então, Deus do céu. Mas é uma música legal, é da banda Height Might Colors, que hoje eu descobri que ela acabou em 2010, mas tudo bem. Ih, rapaz. Foi de 2003, ela terminou em 2010, a música é de 2006, tá? Mas, assim, a música é legal. Eu acho que a gente não precisa falar aqui de Bleach, né? Que é praticamente a nossa segunda carta coringa. Não tem como ganhar de Naruto, porque Bleach não tem dinossauros de calcinha. Mas, né? É. Mas, tirando isso, a gente não pode usar. Até porque Bleach tem Haruka Kanata. Então, a gente ainda tem essa opção. E a gente sabe toda a tradição por detrás dessa música. Tem Haruka Kanata. Tem toda uma tradição. Sim, mas Bleach também tem. Bleach tem uma música chamada Haruka Kanata. É um dos últimos encerramentos. E que é bem legal também. A essa altura, eu já tava querendo distância de Bleach há muito tempo. Agora, todas as músicas de Bleach, quase todas as músicas de Bleach são muito boas. Então, Eu acabo lembrando de boa parte delas por causa disso. Só pro Guilherme se situar, se deve lá se continuar, ele tem que saber que Haruka Kanata é um dos ícones dessa série SMA, cara. Haruka Kanata, falar de Boku no Pico, falar de Naruto, são os ícones deste podcast, tá? São marcas registradas. Só pra você se situar, assim. Ok, então. Então, Tiri no Haná, né? Essa música linda, maravilhosa, que ninguém mais suporta ouvir no karaokê. Da banda Height Might Colors, daquele anime que tinha um puta potencial, mas que puta que pariu, né? Foda, cara. Melhor descrição. Ai, ai, cara. Aquele que tem aquele mangá que toda a poesia está nos cenários. É, você tá copiando a fala com o Luke Lucas. Eu ia citar isso agora, que o Luke Lucas adorava falar que toda a poesia de Bleach está nos cenários. Aquele cenário, cara, branco. Não se percebe o significado daquilo. É branco, mas você não sabe o significado. Mas tá lá. E assim, pior que eu achei que vocês iam falar dos poeminhas que o Kubo escreve no início de cada volume, mas não, né? Ainda tem isso, né? Cara, eu vou te falar, assim, eu já tinha parado de ler Bleach há muito tempo, mas, cara, ele enrolou 3 anos pra aquele final. É sério? Eu sei nem como ele teve coragem de escrever aquela saga, enfim. Cara, 3 anos. Não, vai terminar. É a última saga. Deixa eu escrever um pouquinho mais, Jump. Deixa. Puta que pariu, né? Caralho, cara. Ai, ai. E agora os fãs de Bleach estão com muita raiva de mim. Mas, né? Não nos importamos. Enfim. Então, fiquem aí com a terceira abertura de Bleach da banda Height Might Color. Que infelizmente acabou, né? Que canta a música Ichirin no Haná. Antes da gente escutar essa música, senhorita Natália, que lê mangá pra caramba, é disparada a pessoa que mais lê mangá dos que participam desse podcast aqui. Você leu o Bleach, né? Então, né? Rapaz, não, eu não li Bleach. Eu li o primeiro volume, porque eu comprei o primeiro volume quando saiu pela Panini, mas eu só vi o anime mesmo, e eu só vi até o arco da Soul Society, quer dizer, só o primeiro arco, né? Aí depois disso, nunca mais. Eu achei isso curioso, né? Ela tem coragem de ler o mangá do membro masculino que fala, mas não lê o Bleach. É bem interessante isso. Ah, prioridades, Camilo. Você tem que entender. Prioridades. Prioridades? Sério? Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua. Se essa é a prioridade dela, ó. Quem é a gente pra reclamar? Quem é a gente pra reclamar? Pela sua linha de raciocínio, então, a Natália tem todo. Tá corretíssima em ler o mangá de um membro masculino, um membro sexual masculino que fala e interage com seu dono no lugar de Bleach. É isso. Cara, eu tenho quase certeza. Uma coisa eu tenho certeza nesse mangá. Os cenários são mais bem feitos. Deve ser. Você tem um ponto. Carlinho. Eu não li o mangá, mas tenho certeza disso. Pega como consolo o simples fato de que pelo menos ela abandonou esse barco antes que afundasse. Cara, eu te falar que eu quase comecei a rir quando você falou pega como consolo. Mas tudo bem. Continua. Sério. Pelo amor de Deus, né? Até porque não tem tradução até o final, então. Caralho, não termina. Que coisa triste. Uma piada muito ruim, mas eu desisti agora. Eu sei que o Bebop faria essa piada. Eu não vou passar desse ponto. E você, Eric, leu Bleach? Assistiu Bleach? Tem alguma coisa com Bleach? Assisti o primeiro episódio de Bleach há uns 7 anos. Ah, já bastou, tá? Só. Eu assisti até o episódio 20. Chegou no 20 eu parei. Eu tenho a figura de uma personagem de Bleach, serve? Não. Opa! Não, pô, como você é, Eric? Cara? Porra! Qual personagem? Eu até tenho um figure de um monte de personagem, de um monte de coisa, cara. Então... Qual personagem? Ah, cara, vou te falar que eu esqueci o nome dela agora. Mas é a, garota, é a mulher lá que faz os fogos de artifício. Eu vou pegar o nome aqui. É porque eu gosto dela, só que às vezes... É que faz... Esse personagem faz é Shiba Kaien? Não, Shiba Kaien era o cara. Era Shiba é alguma coisa, né? Isso, é Shiba alguma era coisa. Era Shiba alguma coisa. Eu vou pegar aqui, porque agora é questão de honra, porque... Não é a mulher que não tem um dos braços? Exatamente ela. Então, é Shiba alguma coisa mesmo, só não lembro o que é alguma coisa. É a Kukaku, Shiba Kukaku. Ah, isso. Ela era uma ótima personagem, podia ter sido mais explorada. O design dela é muito maneiro. É... Sim. E, bem, eu tenho essa... Okay. Vocês querem saber outros animes que eu tenho? Não precisa, no momento não precisa, não. Essa lista vai longe, rapaz. Tem cara de que vai longe essa lista, então não precisa, não. É competição para e passo com o Eric daí, no caso. Não precisa, não. Tem outro anime que eu não gosto, que eu tenho uma figura aqui, cara. Que é Fate Stay Night. Eu não gosto, mas eu tenho uma figura da Rider. Professora, da Rider professora. Só justo. Ah, e da Saber. Também, agora que eu lembrei. Saber é mais justo ainda. Saber é justo. Nada impede você de gostar da figure e não do anime. Pois é. Justo. Ele pode gostar de Fate Zero. A Saber participa de Fate Zero. Ele pode mas gostar é outra do Saber. Anime Playworks. A Ryder participa pensar, do anime Playworks. Se for pensar assim, eu tenho a figura da Cia, mas não gosto do anime. Ela participa de Fate Order. Eu tenho a figura da Cia, mas não gosto do anime. Eu vou ter a figura da figura da Saber, mas eu acho Fate Stay Night bem meia boca. Você não gosta do anime. Do quê? Da Cian. Showbarlock, não. Da garota Neko que tem a guitarra que tinha. É verdade, você não sabe. De Show by Rock? Não começa. Não gosto. Quantas vezes eu já falei que não gosto de Showbarlock? Eu gosto da personagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vilado, você não sabe descrever a personagem, Vilado. Não tenta, não, Vilado. É, cara, desculpa, eu não tenho a capacidade. Por favor, Eric. Descreva, quem é a Cian? Não vou começar a falar que ela é uma Necogirl. Por favor, quem é a Cian? Eric, faz questão, quem é a Cian? Não vou começar a falar que é uma Necogirl gótico lolita que toca rock usando uma guitarra rosa falante em forma de coração que possuía tendências homossexuais. Lendário que ajudou Necogirl a salvar uma tal cidade da música cheia de fãs, etc, etc, etc. Eu não vou começar a falar tudo de novo. Ai, ai. Eu só sei que quando chegou a figure dessa personagem, o Eric postou no Twitter avisando a gente que chegou e ele botou esse mesmo texto em caps lock e ele tirou uma foto porque não cabia em 140 caracteres. É, ele digitou no bloco de notas, e jogou a imagem lá no Twitter. Comprei a Nendoroid dela e agora vou reservar a figure que vai ser lançada no final do ano. Eu tenho 3 figuras de Naruto, só pra deixar claro. E pronto, acabo por aí, tá? Os restos, todos os animes eu curto. Tem o figure de Idolmaster. Idolmaster eu acho chato também. Pronto. Duas da, de Idolmaster. Ah, eu teria mas... figure de alguns personagens de Idolmaster. As garotas são lindas, os designs, mas... Eu gosto de do eu acho que eu concordo. Do Idolmaster, daquele... como é o cara? Eu sempre esqueço o nome. Cinderella Girls? Não, é do OVAzinho, da Putimas. Putimas. Pronto, Putimas Petit Idolmaster. Putimas você ganhou uma série. Putimas eu gosto muito. Ai, ai. Enfim, então só repita pra nós a música, Vilazio. Vai lá. Itinino Haná, da banda Height Might Colors, do anime Alvejante. Ai. Nossa, cara, essa veio muito de repente. Eu nem imaginava, cara. Veio do nada essa porrada. Eu não vi essa chegando também, mas. Enfim, escutem essa música do Anime Vigiante. Escutem aí do Anime Vigiante. Pronto, pode escutar. Come on. Completamos os 5 blocos do podcast e agora vamos para a parte das considerações finais, né? Onde cada participante vai falar do que achou, do que gostou, como se sentiu, vai fazer o seu jabá do seu blog particular e vai indicar o tema do SMA 65, um tema para votação do SMA 65 a ser gravado em fevereiro. Como se sentiu? Porra, vai saber, né? Passa o podcast e o padrinho não explicou o que significa a posição 64, que ele falou. Algumas edições. Vai pro inferno você também, Eric. Eu não me referi nenhuma vez, porque eu tô triste que o tema desse podcast tá errado, mas tudo bem. Como assim tá errado? Tá errado, cara. A gente sabe que o podcast 64 era pra ser sobre o tema, mas tudo bem. Ah, engraçadão. Eu já pedi desculpas trocentas vezes. Eu já pedi desculpas trocentas vezes que eu tive a capacidade no momento de lapso mental de confundir 64 com 69. No seu termo significado. Tá? No seu termo significado. Tá bom? Eu já me desculpei trocentas vezes. Em 69 ele vai ser o host. Pra fazer 64, pra começar, você tem que quebrar uma das pernas, praticamente, mas enfim. Ai, meu Deus do céu! Tá, ok. Vamos então pras considerações finais, né? Antes que. Enfim, vamos lá pras considerações finais. Caro Guilherme, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter aceito o convite. Fazem suas considerações, seu jabá particular. Indique para nós um tema a ser votado para o SMA de fevereiro. Olha, em primeiro lugar, eu diria muitíssimo obrigado pelo convite, né? É sempre bom receber convite para novos podcasts, principalmente com uma equipe tão legal. Eu não sei, mas eu estou me sentindo aqui um pouco na necessidade de pedir desculpa para os ouvintes por esse episódio em que a gente só está indicando música ruim, que a gente não gostou. Ou, no meu caso, eu até gostei, mas... já tá cantando de ouvir. Mas é legal. Principalmente com alguém cantando. É a Nath que deveria pedir desculpa. Músicas que, por algum motivo, é irritante. Guilherme, relaxa. É a Nath que tem que pedir desculpas. Eu vou além. Não é a Nath que tem que pedir desculpas. É a pessoa que sugeriu esse tema pra ela no Mind List. Bem, a lista era grande, ela que escolheu. Não, ela que escolheu, a lista era grande, a gente não tem como culpar, não. Então, ok, já que a desculpa não tá pra mim. Ela pediu. Ela pode pedir de novo nas considerações finais dela. Foda-se. Ela pede desculpas de novo. Porque ela vai agitar mais uma música, né? Então ela tem que realmente pedir mais desculpa. Verdade, bem lembrado. Então, como vocês talvez já saibam de episódios anteriores, eu faço parte da equipe da Nona Esse Herói. A gente atualmente, via de regra, postamos muito mais no Facebook, notícias, Japão e Brasil também. Publicamos sem uma periodicidade certa um podcast, que inclusive o nobilíssimo Carlinho foi convidado no episódio da temporada de outono 2016, né? É só pesquisar lá, Não Nasci Herói, que vai vir fácil. Lá você vai conseguir o link para o nosso Twitter, para o nosso blog, para o nosso YouTube, tudo em geral. E eu gostaria de indicar, eu não tenho certeza se esse tema vai cair nas qualificações aqui do pessoal, mas foi, eu até pensei 4 temas aqui, mas eu vou jogar só o primeiro, que foi músicas que colocam sua adrenalina lá em cima. Peraí, seria músicas de animes que colocam sua adrenalina lá em cima, mas seria a abertura? Isso. Mas seria a abertura ou o anime? Inclusive, dizer que combina muito com um tema que já passou nesse podcast, que foi o músicas de animes pra se escutar enquanto tá fazendo exercício. Sim, no caso é a música mesmo. A música tem que dar aquele feeling que você tá cheio de energia, tá com vontade de sair correndo na hora da que a música tá tocando e... Então seria animes cuja música de abertura ou de encerramento coloca essa adrenalina lá em cima. Isso. Vamos pegar músicas animadas, gente. Basicamente é isso. Próximo. Na verdade, é o oposto do que a Nath sugeriu para esse podcast. Pronto, é o oposto. Não, é o oposto, eu sugeri músicas eu sugiro o conjunto da obra ser estranho, tá entendendo? Não necessariamente triste. Apenas aconteceu o que é triste, entendeu? Me indica, acho que uma boa indicação seria a música de Hajime no Ippo, que tem uma parte muito legal na música que fala I want feeling, I want feeling, e too more. Que é isso aí, é bem nesse esquema. Tá certo. Muito obrigado, então, Guilherme. Valeu sua participação, valeu pelo tema. E se prepare para participar em edições futuras da SMA. Se prepare desde já, né? Base é boa, muito obrigado. Nunca será melhor, nunca será melhor do que a versão lusitana dela. Nunca será melhor. Jamais. Pedi pra Blue cantar. Ok. Então, prosseguindo com as considerações finais, gente, é a minha vez, então, de fazer a consideração aqui. É, quero agradecer a todos vocês que nos escutaram neste SMA de número 64. Lamento que não foi o tema que muitos aqui queriam, né, por causa de um lapso da minha pessoa, mas foi um tema bacana, que ganhou a enquete, foi um tema legal, né, como vocês puderam presenciar aí, minha pessoa ganhou um novo apelido ao ser perpetuado pelo SMA daqui em diante, que eu saiba até no Kyodai Podcast, de repente, né, como que você sabe. Cala a boca, Eric. Então vai ser assim. Eu gostaria de compartilhar com vocês três termos de buscas, né, que recentemente lá do Netuin. Não é nada assim muito drástico, né, não é nada assim muito forte, mas assim, é legal de compartilhar para vocês terem noção das coisas que eu passo às vezes, né, das pessoas que chegam até o blog. Como que elas chegam até o blog? Saudades bunda do Hantaro, cara. Não, nunca mais isso. Um termo de busca recente, que foi repetido apenas duas vezes, mas ele é bem recente, dessa semana mesmo, foi o seguinte: Mahou Shouji Kusei Kaku, segunda temporada, com a Suin Suin sendo ressuscitada e matando todo mundo. Ô louco, que viagem. O problema desse termo de busca é que ele contém um spoiler nele. Porque contém, se ela tem que ser ressuscitada, ela provavelmente morreu. Então... Não repete o nome da personagem, não repete o nome da personagem, não tá repete bom, o nome não, da personagem. Peraí. Não, então, repete. O termo de busca é Mahou Shouji Kusei Kekaku, segunda temporada, com a personagem ressuscitando e matando todo mundo. Tá bom. Tá? Esse é um termo de busca, né? Ele censurou o nome. Ah, porque o Eric pediu pro censurar, vai fazer o quê, né? Então, o segundo tema de busca é por que Slayer é um anime ruim? Por que o quê? Qual? Por que Slayers é um anime ruim? Slayers é um anime ruim. Tá. Slayers não é um anime ruim. Eu também não acho ruim, mas é o que o cara, que o cara digitou e chegou no blog. O que, que eu posso Manda fazer? Manda pro inferno esse cara. Eu tô com vontade de mandar pro inferno, porque Slayers é um anime muito bom, caramba. Eu não sei. Eu tava procurando aqui, aliás, tava procurando aqui top posts em qualquer local sobre pessoas fazendo lista de piores ends ou openings, né? Só pra ver qual seria a comparação com esse podcast. Eu vi um cara que citou a abertura de Cowboy Bebop como o terceiro colocado de pior end, pior opening que ele já ouviu. Porra! Ele fala que não combina. Se o Bebop tivesse aqui, velho. Isso é uma prova de que as pessoas, né? Infelizmente, é não sabem escolher as coisas, particular. Né? Não combina com a... É complicado. Semana passada eu vi a resenha de um cara sobre Tenku no Escaflone, que falou que o anime é isso, isso, aquilo, da história, elogiando mil coisas, mas a trilha sonora não é lá essas coisas. Porra. Meu Deus, cara, que diabo é isso? Esse pessoal tá errado. O anime é qualquer coisa e a trilha sonora é o que salva. Cara maluco, mano. Até que pariu. Ok. Meu Deus. Que fazer essa reação aí pra entenderem por que é estranho o comentário. Tá bom, e o terceiro e a terceira busca que eu gostaria de citar aqui, ela é uma busca até que bem fraquinha, mas eu gostaria que o Evilazo me ajudasse a decifrar do que se trata, né? Porque tem a ver com One Punch Man. O termo de busca é ameaça a nível Deus que existe o One Punch Man. Ah, é. Sim. Porque as ameaças são divididas em nível de bestas mitológicas, é dragão, Deus. Deus, dragão, Oni e tigre, não era? Oni, dragão, Oni, Deus. Era Oni e Deus. E não, tigre? Não, tem tigre. Tigre é o mais fraco. É o Fraldinha. Deus é uma ameaça que atinge o planeta todo. Ah, justo. Decifrado, então. Perfeito. É o Boros. Era o Boros no anime, tá? Certo. Muito bem, a minha sugestão de tema para o podcast SMA número 65, que será gravado em fevereiro, é o seguinte: animes cujo nome tem uma consoante seguida de uma vocal. Tema livre. Pra variar, né? Consoante seguida de uma vogal, mas é só isso? Exatamente. Ou que só começa isso. Com isso? É, cujos nomes começam com uma consoante seguida de uma vogal. Cara, com exceção daqueles que provavelmente só tem uma letra, tipo K, C, é, eu acho que a maioria vai ter, cara. É, não vai poder falar de FL e CL, tem mas... Tem muitos animes que começam com duas consoantes. FL e CL também, concordo, realmente. Não, ó, mas a gente tem que pensar, são animes que começam com consoante e depois vogal. Então, animes que começam com A e O não vale, tá entendendo? Exatamente. Começam, não era que tinha uma consoante seguida de uma vogal, não? Começa com uma consoante seguida de uma vogal. Então, o que começa com vogal não vale. E o que exato. Tem duas vogais também não vale. O que tem duas consoantes também não vale. Ainda, mas, cara, ainda é um tema muito grande. Muito grande. Muito grande. Assim, é um Madri, eu não preciso quer, nem pensar muito pra você. Você quer ganhar 20 um votos com esse tema? 20 votos. É a minha meta. 20 votos. Olha, eu vou ajudar meta... a não conseguir essa meta. Eu também. A minha meta no anterior era 10, eu consegui 9. Cheguei perto. Precisa nem ganhar, né? Só chegar em 20. De preferência que não ganhe, por favor, né? Mas... Eu quero que chegue em 20. É. Esse é um tema meio esquisito, foi mal. Tá? É, tô... Pessoal, outro tema livre, pessoal. Por favor, não, né? Já deu, né? Vocês já foram demais, né? Dito isso, faço meus votos para que vocês visitem o Netwin, né? Visite também o Nupo e os demais blogs dos participantes aqui, o Afilé do Brasil, o Anime Cote, o Iopinando e o Não Nasci Herói. Dito isto, eu agradeço novamente a vocês e vamos partir para a vez do Eric fazer as considerações dele, o jabá particular e também fazer a sugestão de tema. Então, acesse o Anime Cote, tem os comentários semanais meus na temporada, tem os comentários semanais do Tadashi sobre a Alt, que estão atrasados porque ele não mandou texto. Mas ele vai mandar. E tem alguns posts aí, final de temporada de outono, tanto meu quanto outro, em conjunto com o Tadashi com o Evilazo, que eu atrasei, mas eu vou publicar, calma. Estou meio ocupado, meio perdido nos últimos dias. Mas no trabalho eu já estou mais de boa, e eu também, já faz uma semana que eu salvei aquele Akiba Strip Undead, etc, no Steam. Então já tá de boa. Já consegui as notas de todas as garotas. Pronto. O jogo é bom, porque o anime é. O jogo não, é bacana. Né? O jogo é bacana, só é repetitivo. Né? O jogo é bacana, só é repetitiva a jogabilidade, mas é bacana. Agora o anime não presta. É, pois é. Então, por favor, antes de você entrar em outro simulador de caminhão, ônibus, ou seja o que for. Né? Não, eu vou postar antes de voltar, antes de começar a jogar. Agora não me vem o nome do jogo, de Neptunia, que é a Hyper Devotion North Goddess Black Hearts. Caralho, tem outro? No Steam, se não me engano, já tem 7 jogos de Neptunia, eu tenho 6, só não comprei o mais recente. Mas, enfim, esse aí eu vou deixar mais para frente, porque eu nem tenho todos os DLCs ainda para poder jogar. Agora... Eu acho que já anunciaram outro, inclusive, também, eu tava vendo uma notícia sobre isso recentemente. Sim, vai lançar mais um esse ano. Agora, quanto a termos de buscas aqui no Anime Cote, alguém procurando por tragédias, ele entrou no blog procurando por anime, romance, gosta de cantar, mas tem câncer na garganta. Ah, mas é Fumo Sagastê. Eu sei que é Fumo Sagastê. Esse acho que também alguns sabem se falar, mas acho melhor não dizer qual que é, por enquanto. Anime, romance, vocalista é atropelada. Eu só não gosto dele, cara. Eu sei qual é, tá? Então. Kimigawa no Zamuei. Eu também acho merda. Não. Kimigawa no Zamuei não é cantora, Vilas. Anime, romance, é cantora, né? Vocalista, que é atropelado. Então, acho que era o mesmo cara querendo comprar música. Fuca, pessoal. Pessoal, ele tá tentando passar um spoiler de Fuca, tá? Mas... Você que tá passando spoiler de Fuca agora. Eu não falei. Fuca, pessoal, não assistam. A menina morre. Spoiler, é isso. Mas não dizia do quê? A menina morre. É isso. Pô, você. Eu não vou falar que você ferrou com o anime, porque o anime tá ferrado desde o início, né? Pois é. Mangá. Ok. E esse aqui eu vou perguntar pro padrinho. Padrinho, o cara chegou no Anime Cote perguntando isso. Existe hentai daquilo? Daquilo, Carleiro. Daquilo, Carleiro. Existe? Então, cara, então, padre, existe um hentai daquilo? Nobre Eric, nobre amigo Eric, o que seria exatamente esse daquilo? Eu não sei, o cara tá perguntando. Existe hentai daquilo? Então, não sei, cara. Cavaleiro Solitário, existe? Vai pretendo, Claudio. Hentai daquilo. Eu acho que se existe, é a hentai. Então, existe. Cara, vamos tentar pressupor o que é esse daquilo, cara. Porque o cara nem colocou entre aspas, ele colocou seco ali. Daquilo. Daquilo o quê, cidadão? Você tá querendo dizer daquilo o quê? Daquilo o quê, exatamente? Eu não sei o que tua mente está pensando. Coloquem nos comentários daquilo o quê. Seria o daquilo. Vamos seguir uma das regras básicas da internet. Se existe, há pornô. Pronto. Há pornô, exatamente. Não, a regra é essa. Exatamente. Essa é a regra. Pegou o que eu ia falar lei, agora. Essa lei é a lei 43? Eu nem lembro. Tem número. É 34. Ah, e obrigado que no podcast, agora não sei se foi no Músicas e Animes ou se foi no podcast do Anime Cote, no podcast, etc. Eu tinha recomendado... Eu não sei em que parte que eu falei de bundas. Ah, tá, foi no Anime Podcast de final de ano. Eu falei de bundas, aí eu citei o Doujin de Kobayashi, Gademon, Sugitei, Komaru. Não é que teve um fiel seguidor no Twitter que ele me agradeceu porque ele leu e gostou. Obrigado, tá? Caramba, meu. Cara, essa dominação do Eric no Anime Coach tá me assustando muito, cara. Era só uma piada, cara. Como tudo no Anime Coach começa com uma piada. Mas o negócio vai evoluindo. Tô com medo. Então, no meu tema, no caso, agora, fechando, vai ser música. Oi. Você já tá preparando o top hentai número 3? Número 3. Ah, isso fica pras férias, tá, em maio, tranquilo. Mas eu vi aqui a enquete, por enquanto. O Google não sabe fazer contas, né? A planilha do Google. Mas tá lá, 99,1% querem a terceira parte e 1,3% não querem. Mas isso passa de 100%. Mas o que importa é que 99% querem. Abugado o resultado. Mas tá, 99% querem. Pronto. Agora, citando o meu tema, eu quero músicas de animes que se passam no início do século XX. Aí, século XX pode ser num mundo alternativo, pode ser na Terra mesmo, mas no início do século XX. Só pra delimitar, o que você considera início do século XX? É 1930. Até 1950 ainda é início, por exemplo? Aí já é metade. Até 1925. Antes da guerra, né? Antes da guerra, Primeira Guerra. Antes da Primeira Guerra, pronto. Antes da Primeira Guerra, antes de 1914, acho que tá bom. Okay. Cara, tomara que o sistema não ganhe, vamos estender, antes da Segunda Guerra, por aí, pode ser 1930, até 45, até 39, mas não chega. 39. Ah, faz pouca diferença, mas eu não tenho certeza agora. Segunda Guerra Mundial 39, começou, né? Em 1º de setembro de 1939. Ok, então o Carrilheiro confirmou pra gente, 39. Tudo bem, o anime começar em 39 e terminar em 50. Começando em 39, tá valendo. Pronto. Durante a Segunda Guerra? Não precisa ser durante a Segunda Guerra, só pra esclarecer. Se o anime começa no início do século XX, mas lá pra frente vai avançando outros anos, que nem anime de guerra, então o que vale é quando ele começa. Pronto. Tá. Início do século XX. Só isso. Ok. Valeu então, Eric. Muito obrigado. Grande podcaster Evilásio, é a sua vez. Considerações, temas de busca e sugestão de tema. Então, seguindo o que o Carleiro falou, eu me senti muito bem gravando esse podcast, tá, pessoal? Pra saber. Evilásio é o primeiro que falou disso, cara. Tá ótimo. Foi o primeiro que falou. Tá ótimo. Que até eu ignorei o que eu falei. Até eu. Tô ok. Então, foi um tema curioso, vamos dizer assim, né? Espero que vocês gostem do podcast, apesar de ter muitas músicas aí. A gente não sabe, né? Mas enfim. Eu peguei alguns temas de busca rapidinhos aqui pra falar também. Então, uma pessoa chegou lá no Anipostfone ainda, né? Perguntando: você tem direito a uma pergunta? Alguém aí quer usar esse direito? Eu não sei o que perguntar. Tem direito a uma pergunta? Que tal qual? What the fuck? Foram três pessoas que chegaram com isso lá, não sei como. Uma pessoa também chegou lá com o termo: animes de traps as maiores. Eric, é com você. As maiores é que eu fiquei confuso, cara. Como assim? Anime, talvez seja as maiores. Traps. Ele quer, quer traps maiores de idade? Traps altos? Tinha um anime com... disso? Pô, esqueci agora o nome, cara. Tinha um anime desse que tinha traps maiores de idade, mas bem... enfim. Quando você lê algo e entende... É, o cara escreveu outras de uma forma bonita que eu achei legal. E eu achei legal como ele chegou lá num blog de anime com esse tema. Então é esse aqui, ó, pessoal. Quando você lê algo e entende outras coisas, provavelmente outras coisas. Não sei porque outras. O cara chegou num blog de anime, mas... Né? Bem, fazer o quê? Se você não escrever direito, você provavelmente não vai entender o que tá lendo. É um bom começo. Outro termo, rapidinho. Desenhos que passaram na Rede Record Lista Completa Dragon. Eu gostei legal do Lista Completa Dragon, tá? Eu não sei. Passou algum anime com dragão na Record? Fora Pokémon, né? Pra ser sincero, Pokémon, não tô lembrando dragão, bem não. De algum anime que tenha passado na Record. Eu me lembro Record só, é onde eu sei. Pokémon Record Selomun. É onde eu sei, só exibiu Pokémon e Selomun R. Só. É. Pokémon e Selomun R. Não, mas ele exibiu uns antigões também antes. Não passou não, Cavaleiros foi na Band. Tempo, não. Na Record, Band. Não, foi na Rede TV, cara. Você tá Cavaleiros TV. Ah, tá certo. Band e Rede TV. É porque eu lembrava que ele tinha passado por mais de um canal. Não, ele passou por uma porrada, cara. Você só pegar de TV de interior, TV local, o negócio fica grande. Mas, não, enfim, tá, tudo bem. Tem não, esse aqui também, não, tá. Ó. Anime forte, cabeça dura, delinquente, detetive e sincero. Yu Yu Hakusho. É, não deixa de ser, mas eu não acho que seja. Porra, mas parabéns, cara. Eu realmente eu fiquei curioso. Cara, será que se a gente botar isso no Google, o Google devolve o Yu Hakusho? Mas boa, Calheiro, boa. Eu realmente não tinha ideia. Cabeça dura, delinquente, detetive e sincero. O que mata é o delinquente. Tudo isso aí pra mim bate com o Yusuke Urameshi. Tudo isso aí pra mim é característica do Yusuke Urameshi, cara. Não é verdade, eu não tinha pensado nele. Eu só não tinha pensado. Mas o Yusuke não é muito sincero, né? Ele é sincero, sim, cara. Na boa. Vai. Sim. Enfim, e pra terminar, a última pessoa chegou lá falando: lista de animes com fotos que passaram na Globo no ano de 2006 a 2012. Eu gostei da especificidade e das fotos. Esse é campeão, cara. Esse aí... Eu acho que esse poderia ter sido melhor escrito se fotos viessem antes de animes. Mas deu pra entender o que o cara queria e ele sabia o que ele queria com bastante detalhes. Eu espero que você tenha encontrado. Você não encontrou no meu blog, provavelmente, mas espero que você tenha encontrado. E pra terminar, eu vou fazer aquele esquema, tipo, eu quero escolher um certo anime, por isso eu escolhi um tema baseado nesse anime. Então, o meu tema vai ser animes com personagens que praticam luta livre. Tem que ter um personagem que pratica luta livre, de alguma forma. Eu vou escolher Scrumble, já tô falando, ninguém escolhe Scrumble, tá? Scrumble tem 400 músicas, já não vem não. Tá, pode ser, eu vou escolher Scrumble. Até que o Evilas pegou leve no tema, achava que ele ia forçar mais, mas ok. Vale lembrar que a última vez que eu escolhi... Desculpa. Vale lembrar que a última vez que eu escolhi Scrumble foi quando eu escolhi o tema animes com personagens que praticam Kendo, mas não são samurais. Não, você colocou personagens que praticam Kendo, mas não é um anime de Kendo, seu sem vergonha. Nossa, cara, que tempo. Foi isso, verdade. Caraca, cara, eu tô me padecendo aqui pela dor de vocês sempre que um tema do Evilásio ganha a votação, sério. Que nada, os meus temas só ganham quando são fáceis, relaxa. Muito difícil. Esse do Kendo, Guilherme, na época que não tinha votação na SMA ainda. Então a gente sorteava um participante pra ele escolher o tema da edição seguinte, né? Aí nessa edição... Mas não me culpem. Não me culpem porque teve temas piores do que os meus por ideias muito mais simples que essas, ok? Então, não me culpem. Tudo bem. Ok, valeu, então, Vilásio. Lembre-se que a gente teve um podcast que a gente teve que cantar Sandy Júnior. Isso não foi mistério. Ah, tá. Nossa. Uma amiga minha do trabalho falou que vocês, e eu incluso, não cantaram, e sim só ficaram falando a letra. Eu cantei, Sandy Júnior. Eu tenho certeza. O Luke declamou a letra. O Luke declamou, mas eu cantei. É, o Luke declamou. O Luke declamou, de fato. É, ok, então, Evilásio, valeu. É, Natália, é sua vez para encerrar o podcast com aquela chave de ouro que você tem a qualidade e tem a competência para tanto, Natália. Faz aí, então, suas considerações finais. É, fale de algum tema, caso você tenha alguma busca que queira citar ou não. Faz o seu jabá. Indica a última música para fechar o podcast de acordo com esse tema. E escolha o tema de fevereiro que vai para a votação. Vai lá. Ah, mas eu falo o tema de fevereiro antes ou depois de escolher a música que eu não entendi? Não, tudo bem. Tá, pode falar antes. Você pode falar antes, não importa. Vamos lá, gente. Muito obrigada de novo por estarem sempre me chamando para participar. Eu praticamente sou fixa. Eu sou fixa, né? Pronto, acabou. Eu sou bastante fixa agora no podcast. Anyway. Como o Guilherme já fez o jabá para Não Nascer Herói, eu vou fazer só o do Offline Brasil agora. Por favor, acesse o Offline Brasil. Eu fiz meu post de primeiras impressões, parte 1. O parte 2 está 50% pronto. Deve sair essa semana ainda, eu espero, pelo amor de Deus. Eu fiz também um post sobre mangás estranhos que andamos vendo por aí, número 2. Que eu devo ter comentado no Mangá Codecast anterior, ou eu não sei. Eu só sei que eu comentei em algum podcast anterior que eu ia fazer e eu fiz, já tá pronto. Tá no ar. O Crítico Nippon, que mano, offline, se você não sabe, nós temos 3 redatores. Então, se você tem todos os textos da Roberta, eu sinto muito lhe informar, mas não é. Então, o Pedrinho, que é o Crítico Nippon, fez um texto sobre ReZero e sobre Iron Ice, caso você queira ir lá dar uma conferida na opinião dele, que ele é um cara meio mainstream, sabe? Ele não vê muitos animes, então, né, isso leva um ponto de vista um pouquinho diferente. Uou! E vamos ver, eu tenho algum... Peraí, eu fui procurar pra ver se tinha algum tema esquisito, né, tema de busca esquisito, mas infelizmente esse mês a gente deu uma baixa, tão pouquinho temas e... Todos eles são offline, guru, terror. Aí lá, fiquei meio decepcionado. Então vamos aos pouquíssimos que eu encontrei, que é o primeiro. Anime com personagens que se alimentam de seios. Eu imagino que seja segunda coisa. Mas eles tomam leite, gente. Não seios vivos, mas tudo bem. Aí o segundo é que eu vou pedir auxílio de vocês, é qual é o mangá que o menino tem tatuagem e a escola não deixa? Eu não sei qual é esse. Alguém sabe? Não faço ideia. A primeira coisa que me veio à mente foi aquela porcaria do Tabu Tatu, mas... Ah, verdade. Tabu Tatu. Pode ser, verdade, bem pensado. Mas eu não sei se a escola não deixa. não acho que nem se chega a citar qualquer coisa do tipo. Só vem a cabeça, ah, garoto lá da tatuagem, ah, aquela porcaria. Exatamente, aquela porcaria, né? É, o pior é que escola japonesa em geral não deixa. Os japoneses em geral não gostam de tatuagem, então ele pode ser quase qualquer coisa que mas tenha é um uma escola. Lugar, então, supostamente era a minha área de expertise, mas eu não sei. Desculpa, gente, se você procurou e foi pra bater lá no offline pra isso, mas eu não sei. Então, o último tema, o próximo é Princesas Safadas. Eita! Tem esse lá. Olha, Lisa. Não menos importante é. Como será que eles encontraram o blog? Porque Princesas Safadas é um tema recorrente lá, não? É, mas é. Princesas, não necessariamente, mas coisas safadas é recorrente lá no Fly Brasil. Não sei porquê, não me pergunte. E o último é. A garota falei, fez um texto sobre um mangá que tem um pinto com rosto. E você tá dizendo por quê? Ai, né? Eu só queria dizer que eu passei 2 anos seguidos fazendo texto sobre sexo no dia do sexo. Que é 6 de novembro. Ou de setembro. É 9 de setembro, né, gente? É, pronto. É setembro. Não importa. É não, é 4 de setembro. É, tá ainda no... 6 de abril, é Dragon Ball, né, gente? É 6 de abril. Aí eu já criei outra posição. 6 de abril, cara. 6 de abril. Já dei uma de padrinho. Pronto. Aí mais um que não tem nada a ver com nada é Ballroom Yokusou Impressões. Então, se você está procurando Ballroom Yokusou Impressões, eu fiz um post. Sacanagem. Eu fiz um post de top mangá que é de dança. E muito provavelmente, quando o Ballroom sair na temporada, que eu não lembro qual é a temporada, e olha que eu fiz um regalo sobre anime na temporada, ele falou sobre o Ballroom ontem. E eu não lembro qual é a temporada. Ele vai sair na temporada de julho. Temporada de julho. Ah, a próxima, que ótimo. Então, quando sair Ballroom na temporada de julho, eu provavelmente irei escrever sobre. Então, espero até lá, você que entrou no offline pra isso. É o de dança de salão, né? Isso, dança de salão, exatamente. Eu fiz o top lá de mangá de dança também, não necessariamente salão, botei balé também, tudo lá. E eu acho que fica só por isso aí. É, o meu tema vai ser um dos que o carinha lá, que eu esqueci o nome dele agora e eu acho que eu não guardei aqui, só pra eu conferir se tá aqui. Não, não tá aqui, então desculpa, moço, que eu esqueci de decorar. Peraí, antes de você falar do seu tema, você não vai citar nada que venha da sua mente? Você vai pegar novamente essa ajuda? esse negócio já pronto, batido no liquidificador pra você tomar? Sério? Cadê a criatividade, Nath? Ganhou uma vez porque não pode ganhar de novo, né? Meu Deus. Vai lá. Não existe regra contra isso. Vai esse lá. Tema, eu acho que ele não ganha porque ele é muito simples, tá entendendo? Vai ser um tema sobre dubladores de novo, que o dublador é sempre recorrente aqui no podcast. É, animes com o protagonista sendo dublado pelo seu dublador favorito. Então, no caso, cada um de vocês vai ter um dublador escolhido. E vocês escolhem um anime ao qual essa pessoa dublou o protagonista. É quase tema livre também, né? Blackstar, Shiraishi Minoru. É, inclusive, eu já sei que música colocar. Eu simplesmente nunca parei pra pensar em dublador favorito. Isso vai dificultar muito se eu for participar. Meus dubladores favoritos é o Jun, o Kamiyan, Hiroshi Kamiya, Fukuyama Jun e o Daisuke Ono. Então, provavelmente, eu vou escolher um dos três para meu representante, caso venha a ganhar. Se bem que eu acho que Hiroshi Kamiya já saiu, né? Não tem algum podcast que um dos três já foi protagonista. Acho que foi o Jun, então. Já teve. Não, de dublador que ganhou mesmo, teve acho que só Hanazawa Kano e Fukuyama Jun. Só teve esses dois, exatamente. É que eu não conto. Tomokazu Sugita não, né? Não, Tomokazu Sugita não. Ainda não. Não. Então provavelmente eu vou escolher Kamiyan se ganhar, porque o Jun já foi. Eu vou escolher Marcelo Campos, cara. Marcelo Campos aí, grande dublador. Excelente. O dublador japonês, né? Então, excelente, verdade. Dublador brasileiro, pode. Só fazendo adendo, pesquisando no Elfilid pela palavra safadas, eu achei só dois posts. Um é Clamp, a fórmula mágica de Blood Sea, onde a Roberta fala numa parte. E isso leva alguns a questionar, por que raios foram chamar aquelas velhas safadas do Clamp? Pronto. E outro que é também da Roberto, eu acho, de 2014. Feliz dia de abraçar o Dakimakura da Wai. Ah, esse é meu. É seu? Ah, tá. Aí você recomendou o mangá, o Acelerando, que eu só assisti o anime, o Hentai. É muito bom. Calma, eu não quis enfatizar. Foi sem querer que eu enfatizei muito bom. É muito bom. Eu acho como o Hentai realmente bom. Pronto. E a sinopse que você colocou aqui... Você tá entendendo que esse tem selo de aprovação Eric Dias, então é muito bom. Aí a Nath, ela escreveu a sinopse do mangá apenas colocando coleções de histórias safadas e ardentes. João Paulo, meu amigo, então, por favor, selo de aprovação Eric Dias. Era 5 obras minhas e 5 obras da Roberta, então a Roberta escreveu o dia acelerando, eu acho que eu escrevi as 5 primeiras... E ela escreveu as 5 procedentes, né? Você citou aqui com o Santo Ixo, que é um dojin com a qual o nome dela? É a Kiko, né? É a Kiko. Canon, excelente também. E, poxa, você citou aqui até um Lolicon, que é bom também. Mas, enfim. Anyway, então, só faz a última indicação musical para encerrarmos o podcast, então. Já que seu tema foi vencedor, né? Você indica a última música. É, o anime que eu escolhi pra essa última parte, se o Ian e a Nayara estivessem aqui, eles não iam gostar muito dessa escolha, porque é um anime que eles gostam e tal. Não é que é. Você escolheu Mulan Tensetsu também? Olha aí, eu não sabia que você escolheu também Mulan Tensetsu. Mas isso é de um haterismo que, pelo amor de Deus, cara. Não, mas é ruim a música, desculpa. É fácil de cantar. Mas não é muito. Ai, ai, ai, gente, sim. É um anime que eles gostam, mas assim, tipo, a música eu vou escolher a end desse anime. Essa end é cantada por Seiyuu, então naturalmente uma coisa já tá predestinada a me irritar. O segundo motivo é porque é um anime fanservice, então a end é nada com nada, com nada, com nada, tipo, o que está acontecendo, tipo, oi? E a música é extremamente grudenta, maldita, que fica na cabeça forever and ever. Eu odiava quando tava passando. E esse anime é Free! A música vai ser a end de Free, Splash Free, que é cantada por todos os dubladores dos personagens. E ela é tipo pessoas no deserto e com água e na balada. Tá acontecendo. E aí depois eles dançam na boate lá no dentro do Taj Mahal. Tá tudo errado. Começa na boate, é cada um, é um de cada vez começa lá dançando, cantando uma parte da música, um refrão. Aí entre um e outro começa a mostrar cenas como se fosse um deserto lá, que tá faltando água, mas até eles ficam nadando em água lá, e por aí vai. Até chegar no oásis, todo mundo tira a roupa, vai pro oásis e termina o encerramento daí. Pronto. Pois é, esse anime dizia que era de natação, esse negócio. Tem natação, então, Jurassic, quer você queira ou não. Só na abertura, né, Carlírio? Tem algumas cenas. Tem natação, sim. Tem natação. Tem tipo uns 10% do anime é natação. Você está certo. Tem natação. Não é de natação. É, tem natação, exatamente. Tem natação. É que nem Kenyon, que tipo, Kenyon tem música, mas não é de música. Especialmente na segunda temporada. Na segunda temporada de Free, que é mais focada na competição mesmo, tem bem mais natação. Mas enfim, né? É, como pra vocês que não sabem, o Makoto, que é um dos personagens de Free, é o Rasbando do Ian, então ele ia querer me matar ouvindo essa daqui. Quando ele for ouvir esse podcast, provavelmente ele vai querer me matar. Mas. Faça teu testamento já, viu, Natália? Faça teu, né, testamento. E a Nayara queria cantar Splash Free no karaokê quando eu fui pra São Paulo. Aí eu, puta, Nayara, sério? É sério? Aí eu já estava preparando psicologicamente pra cantar Splash Free com ela, mas. Não tinha, graças a Deus, não tinha Splash Free no karaokê. Ah, meu Deus do céu. Anyway, a música que eu vou indicar para o final é Splash Free, cantada pelo Styling 5, que são os 5 personagens principais, os dubladores dos personagens principais de Free. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Falou, obrigadão, gente. Make us free, yasashi kasaneta Hikari no contrast to abite Be so free, na kyou tobikomu Ore tachi no brand new blue, yeah Omou youni step, step, step Ah-oh, jibun rashiku kick, kick, kick Ah-oh, tsukami tai nda Boop, boop, boop Ah-oh, todoki sou na deep, deep, deep Splash free, I can't feel that butterfly.